las nalgas de mandarín. Nas nalgas do mandarim fez a sua primeira cobertura de um festival e foi o festival Caminhos do Cinema Português, que é um festival de cinema português que é em Coimbra, ao contrário do que muita gente pensa, que é um festival sobre caminhos. É um festival sobre cinema português. E então eu e o Miguel, com os nossos chapéus de Make Podcast Great Again, fomos participar na categoria de convidados especialíssimos para analisar a fundo este evento Coimbra, Coimbrão, Coimbricense, Coimbrinense, de Coimbra. E então lá fomos nós. Eu não tive a oportunidade de assistir à estreia, ao primeiro dia, à cerimónia de inauguração, que tinha um filme, Refrigerantes e Canções de Amor, que é o filme do Marco. Como lhe chamo. E eu não fui porque tentei contactar a empresa produtora a perguntar se seria aceitável levar o meu filho. Eles não me responderam. O filme era um sábado à noite, acabei por não ir. Foi o Miguel. Existe aqui talvez uma certa, sei lá, esta sensação de estrelato falso. Não sei, não responderam, nem sequer. Mas tentaste mesmo ou não? Tentei duas vezes e perguntei se queria ir com o meu filho, porque eu era fã daquela gente do programa da manhã, e eles não responderam. Pronto. Mas eu também não consegui, mas... Tentaste contactar a produtora do filme? Contactei, fui à página do Facebook e mandei uma mensagem. Estamos a falar um filme com meio de, com 3 ou 4 mil gostos. Sim. Não é propriamente uma azáfama, uma correria de mensagens. Pronto, e então... Deixa-me só dizer que eu também não fui ver, também não fui ver o filme do Marco, que tem toda a cara do Miguel, e portanto eu sabia que estávamos bem representados lá com o Miguel, porque aconteceu uma coisa ainda pior, que ser atingido por um raio. Como eu vos contei, fui atingido por um diâmetro. Então, mas vá, continua. Desculpa, então, não percebi que já tinhas começado. Imparável. Ia-te perguntar que superpoderes é que tinhas ganho e tudo, mas pronto, vamos lá continuar. E pronto, então... Não pudeste ir? Epá, não podia, eu podia ir, mas imagina que eu chegava lá e o filme começava logo com um bacanal com cavalos e o caralho. Tudo ao mesmo tempo. E gajo já apanhei com meita na cara. Nada que o miúdo não tivesse habituado. Pronto. Tudo bem, mas assim, o gajo tem internet, não é? Ninguém sabe o que é que ele faz. Mas pronto. Conclusão. Eu e o Miguel fizemos então de nossa missão fazer a cobertura do filme. Não porque quiséssemos fazer a cobertura, mas porque gostamos de cinema. Gostamos de cinema e ainda por cima era grátis. Sim, exatamente. Tivemos as credenciais, não é? E era grátis e nós fomos ver. Há uma coisa que me deixa um bocado deprimido. Não que eu tenha muito a ver com isso, mas que é... Estamos a falar de um festival que é um festival... Se calhar o único em Portugal só dedicado ao cinema português. Estamos a falar de uma cidade que é Coimbra, numa altura em que está cá toda a gente, que tem, sei lá, 50 mil estudantes, tem toda esta massa intelectual. Bem, tu vais aos filmes, mesmo os filmes que são considerados grandes, pá, e tu tens a sala completamente às moscas. É triste, não é? Eu já ano passado notei isso, mas o ano passado, como eles separaram, como eu já dava uns filmes duas vezes, pá, eu ainda dei aquele desconto, se calhar as pessoas não vão a este, farão outra sessão. Pá, mas sinto-me assim um bocado até envergonhado, não é? Porque temos um evento destes, que não é caro, quem quiser ir às noites todas pode pagar 20€ e tem um bilhete geral. Sim, estamos a falar de quantos dias? São para 7 dias. Sim. Com 3 sessões por dia, dá para o pessoal ver 3 ou 4 filmes por dia e não paga mais por isso. Opa, e ninguém vai. É verdade. Ninguém vai. E a sensação que eu tenho é que quem está lá, se tu descontares os júris, os gajos da organização, as mães, os primos, os tios e as pessoas relacionadas com o filme que está a dar, estamos lá nós, se calhar. É verdade. E é pena porque pá, porque é um bom esforço, não é? E, é... E as pessoas depois falam mal, o cinema português é isto, é aquilo. Sim. As pessoas nem sequer sabem o que é o cinema português, porque as pessoas não vão ver. Pá, é. E pelo aquilo que nós vimos, o festival ainda não acabou. É possível que ainda vamos conseguir fazer mais algumas, mas aquilo que nós vimos, opa, há coisas boas, há coisas más, é como em tudo. Mas o que eu acho, e para terminar, é que opa, começa-se a criar aqui, ano após ano, tu começas a notar que existe neste momento uma identidade para o cinema português, que é uma coisa que não existia. Opa, é uma identidade, é um filme, filmes com um certo estilo que não agradam a toda a gente, opa, mas é como tudo, começam a marcar aqui uma certa. É uma marca cultural no mundo daquilo que é o cinema nacional. Se calhar um bocado também encabeçado pelaquela produtora que é o Som e a Fúria. Sim. Que é muito responsável por este novo cinema e por levar as coisas para o estrangeiro. Por esse boost e dentro dessa identidade uma grande variedade de estilos, não é? Que também é muito interessante. E... Sim, sim. E o festival tem uma coisa boa também, que é, tens uma sessão onde tens uma longa, mas antes disso tens duas ou três curtas normalmente relacionadas com o tema, ou seja, há ali uma agregação de temáticas e pronto, e nas curtas descobrem-se, é como o Pedro disse, coisas muito boas ou coisas muito más, mas pronto, vai-se experimentando e as curtas são sempre aquela tentativa e aquele início de, pá, de começar a fazer cinema, que é uma coisa bastante complicada, como todos sabemos, não é? E é sempre de louvar. E mais só para terminar, pela 47ª vez que vou terminar, também há aqui uma coisa que eu tenho vindo a reparar, que é a escolha dos filmes. Nem todos os filmes que concorrem passam, não é? Sim, portanto, nem todos estão em competição. As curtas-metragens, imagino que seja uma azáfama de curtas-metragens, e poucas são escolhidas, mas nas longas, pá, pronto, estas grandes produtoras com a certeza que têm garantida a passagem. Mas depois, por exemplo, nas curtas, dá-me ideia que eu e o júri, que é o Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de Coimbra, têm um gosto especial pela parte mais poética, mais surreal. Não diria surreal, mas mais poética, uma interpretação mais poética dos temas, e isso nota-se um bocado. Pá, eu gosto de coisas assim um bocado abstratas e experimentalistas, mas também achava que devia haver ali algum equilíbrio em que houvessem, por exemplo, coisas menos poéticas, mais práticas, histórias mais lineares, sim. Mais história, não é? Mais com aquele corpo da narrativa. Que estamos habituados e que se vê mais no mainstream. É muita animação também, não é? A animação é muito propensa depois a esses campos, mas concordo contigo, sim. E depois há sempre aquelas curtas-metragens que são, até nem são más, mas depois eles tentam fazer-se, excedem-se na sonoplastia e acaba por ser, de princípio a fim, uma dor de cabeça de ruído, não é? Não, eu estava aqui a pensar quando vocês estavam lá no Caminhos, eu como moro aqui no Algarve não consegui ir, não é? Mas vi um filme e fiquei muito desiludido, pá. Que oh. Pensei que era sobre um cantor ali de Setúbal, que era o Toy. Eu fui o Toy Story, só que não tinha nada a ver com o gajo. É pá, fiquei triste. Mas isso é a casa do Toy, não é? A casa do Toy Story. Não, pá, era Toy Story e eu pensei que era sobre o Toy. Fiquei um bocado triste. Está bem, pronto, eu penso com isto. Sim. Não, estavas a falar disso do som e do exagero da sonoplastia, especialmente nas animações, sim. Descuidam um bocado do resto e carregam muito no som, como se fosse um veículo fácil de levar o espectador. E pá, realmente não é. Eu também não sou grande fã. E é uma técnica que por acaso não evolui, não é? Um gajo vê curtas destas há, sei lá, 10, 15 anos, não é? Depois tens aquela questão também que é, às vezes o simples é melhor. E esta malta, a malta muito experimentalista que vem dos cursos de cinema, quer meter todas as coisas que aprenderam naqueles 5 minutos e acaba por ser uma cacofonia de caraças. É verdade. Querem baralhar e querem não ser demasiado óbvios e depois caem no oposto, não é? Mas isto é como tudo, a primeira corre sempre tudo mal, não é? Que diga a minha rapariga, que eu agora não vou dizer o nome, da primeira vez foi... É sempre aquela experiência. Crianças, a primeira vez, nada de filmar. Estou a falar de cinema, sempre. Claro. Então, Carlos, queres acrescentar alguma coisa? Cinema português? Não, quero só avisar as pessoas que não sei se sabem agora que é, quais são os raios que os ladrões andam a usar para assaltar as pessoas. E é preciso chamar a atenção, principalmente em Coimbra. Os quê? São os raios que os ladrões andam a usar Sim. para assaltar as pessoas. É os raios gama. Mas isso, não é, isso era aquela cantora Fernando Gama. O do Linda Linda, não é? É, o Bruce Banner transformou-se no Hulk, o gajo transformou-se num pianista. Ai, minha Bem, Nossa Senhora. Vamos falar nos filmes. Vamos lá. Ainda não falaram nenhum filme. Não.